Eu não posso deixar que o tempo te leve, já vai para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é esquemando e desmandar nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Hoje sou